os pilantras se cuidando. Tem vez pra leite moço, bico no que abre a boca, bala de choque na mão, pra você poder chupar. Não tem vez pra vacilão, os comédia de plantão, bala de choque no chão, que derruba os capão. Tá fazendo tar na noite, assustando os playboyzinho, mas eles não sabem que quem manda os bandidinho. Mas eles não sabem que quem manda os bandidinhos. Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, aprendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, aprendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho. Moleque tá no que tá assustando, os playboyzinho tá gastando e os bandido tá lucrando. No corre das quadradas ele está a miliano, Sminoff tá na mesa e as doninhas só telando. 2 pit 21, parceiro é reluzente, 1 a 380 é molequinho residente. Com assunto 40, demorou bater de frente, moleque tá estrelando, giroflex tá passando, tipo vacilando, moleque assustando. Whisky 12 anos, as perigas se assanhando, satisfazer os mano. Estica as carreiras aí, tipo maciando, moleque assustando. Whisky 12 anos, as perigas se assanhando, satisfazer os mano. Estica as carreiras aí, Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, atendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, aprendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho. Entrando é na cena, os cabrito castelando. Gaspazinho não dá mole, ele sempre passa o pano. Ideia de ladrão, 33, o 5-7. Função é não dar mole pra vir bater de frente. Aqui vou relatando a cena do pivete estrignado na quebrada, patrãozinho ao 17. Já passa o serol, Gaspazinho revoltado. Na lombra do Rupinol, ele tá apavorando. O clima é de tensão, arrepia vagabundo. Maconha e cocaína, o resultado é o seu lucro. Latrocínio é o crime pros pivete bandidão. Gaspazinho não dá mole na quebrada dos irmão. Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, aprendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, assustando os menininhos. Gaspazinho, aprendendo os maiorzinhos. Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho, Gaspazinho. Aprendendo os maiorzinhos.